Claudinho e Léo Rios. Na primeira garrafa sinto um gosto de batom, misturado na cerveja lembro o seu beijo bom. Quando a gente ficava uma hora dessa lá em casa, já tava na segunda dose de amor. E a segunda garrafa chegou e o meu coração baqueou. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. De garrafa em garrafa, coração despedaça. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. Na décima em diante é só rezar pra eu tapetei e não dar conta de ligar. Garrafa, sinto um gosto de batom, misturado na cerveja, lembro o seu beijo bom. Quando a gente ficava, hora dessa lá em casa, já tava na segunda dose de amor. E a segunda garrafa chegou e o meu coração baqueou. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. De garrafa em garrafa, coração despedaça. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. Na décima em diante é só rezar, eu tapetei e não dá conta. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. De garrafa em garrafa, coração despedaça. Na terceira garrafa eu posso até te esquecer. Na quarta garrafa eu sei, provavelmente eu lembro de você. Na décima em diante é só rezar pra eu tapetei e não dar conta de ligar. Daí que eu canto daqui.